situação deve ser bem desconfortável, Daniel. Estamos de volta na programação. Vamos tentar entender melhor a motivação dele. Às vezes, essas atitudes refletem mais insegurança ou competitividade da parte dele do que algo realmente pessoal. Chato. Chato. Chato demais. Chato. Chato. Chato. Chato. Chato. Chato. Chato. Estamos de volta na